vejo o céu se abrir. Ouço os anjos cantando. Somos o povo escolhido, vestido de branco. Pois é chegado o momento, é o momento de glória. Face a face com ele, a nossa vitória. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por toda a eternidade, louvemos seu nome. Seu nome é Jesus. Senhor dos Senhores.